Entre o amor e o ódio, sou mais um na miséria, que eu não vou de férias pra Cancún. Eu bebo 51, não bebo rum. Sou um cidadão comum, filho de Ogum. Que homem não passa fome, faz jejum. Corre atrás de algum, só num 7-1. Vendendo sardinha, falando que é atum. Mas vou sumariar o bagulho, cada um, cada um. Que malandro que nem eu, não tem nenhum. Me mostra um, truta que é pai pum. E tá livre, que prisão nem de ventre. Posso soltar o pum, mas não discuto. Eu só escuto que neguinho fuma um. E diz que tirou uns de bangu um. Mas isso aqui é uma guerra, não é o filme Platum. Se você erra, cê se ferra, é só dum dum. É crucifixo, fixo na terra e menos um. No pai pum, a gente faz a trilha. Adiantando o lado, correndo pela família. Firma, desse jeito tá sempre em alta. Contente com o que tem, correndo atrás do que falta. No pai pum, a gente faz a trilha. Adiantando o lado, correndo pela família. Firma, desse jeito tá sempre em alta. Contente com o que tem, correndo atrás do que falta. Se é pra ser ligeiro, eu também vou no pai pum. Ligado na correria, respeitando cada um. Longe do crack pum, sangue bom. O clima é esse, um olho vigia o gato e o outro fica no peixe. Se só eu sei das esquinas que passei, firmão, cumprimentei, dei ideia e não fiquei. Um, dois, já vazei. Às vezes tem que ter malícia. Eu não vou ficar marcando e tomar bote da polícia. B.O. na mente, rima boa, ideia quente. Um toque pros moleque se livra dessas correntes. Se pra colar com a gente, tentar se adiantar. Sem caô, caô e zum zum pra se atrasar. Trancado na ilha ou de rolê no mundão. Tem que ser vivo pra continuar vivo, ladrão. Firmão, cada um no seu sistema. De preto, sagate, maloqueiro na cena. No pai pum, a gente faz a trilha. Adiantando o lado, correndo pela família. Firma, desse jeito tá sempre em alta. Contente com o que tem, correndo atrás do que falta. No pai pum, a gente faz a trilha. Adiantando o lado, correndo pela família. Firma, desse jeito tá sempre em alta. Contente com o que tem, correndo atrás do que falta. O corre é bela firma aqui, eu e meu parceiro. Sem competição, ninguém quer chegar primeiro. É tudo junto, o que vem primeiro é o respeito. É sempre desse jeito, é assim que tem que ser feito. Sujeito homem, nome dos maloqueiro. Em desenvolvimento, com Deus no pensamento. Fazendo meu momento atento, sem vacilo. Não vou me complicar, que se pá é aquilo. Mas não vamos pedir pinico, esse é o nosso relato. Psico resolve, não se envolve que nem Pilatos. O pior cego é o que não quer ver, vai sentir o tato. Quem tá desacreditado, pega no meu saco. Que eu sou homem e não quero status. Faço jus ao nome, ao sobrenome, ao codinome. Quem vive de bafo é panela de pressão. Aqui o bagulho é louco, ladrão. No pai pum, a gente faz a trilha. Adiantando o lado, correndo pela família. Firma, desse jeito tá sempre em alta. Contente com o que tem, correndo atrás do que falta. No pai pum, a gente faz a trilha. Adiantando o lado, correndo pela família. Firma, desse jeito tá sempre em alta. Contente com o que tem, correndo atrás do que falta.